escrito na embalagem. Use e saia pra agitar. Vou com os outros pro abate. O meu dó não vai lucrar. Seja cedo, seja tarde, quando isso vai mudar? Seja cedo, seja tarde, quando isso vai.